pratos do dia agora, que é preciso ter cuidado neste sentido, que são as queimas e as queimadas que nós fazemos, associado à situação climatérica que estamos a passar, com algum vento, às vezes deixam de descontrolar as queimadas e tornam-se um incêndio. Portanto, é preciso ter cuidado quando se faz estas queimadas, portanto, à volta das queimadas, ter um espaço limpo onde faça descontinuidade de combustível, porque se possa haver algum desprendimento é não se tornar numa queimada, num incêndio. Portanto, foi o único acendimento que se passou, portanto, aquilo ardeu 400 metros quadrados de feno, e mesmo assim ainda mobilizou 6 viaturas nossas, uma de Lagares e outra de Vila Nova da Oliveirinha. Ainda foi assinado um hélio, mas depois, ao chegar ao local de fazer os RVs, foi desmobilizado pelo comando. O crítico é a partir de julho, mas de qualquer das formas não se pode provocar efetivamente este tipo de queimas ou queimadas sem se retirar a tal autorização ou a licença do ICNF. E o senhor não o teria feito? Não, por acaso acho que tinha tudo legal. Sim. A única coisa que se passa aqui às vezes é o não conhecimento. Apesar de haver a licença, não quero dizer que a gente saia fora dos condicionalismos da lei. O que a lei diz é que à volta, no perímetro onde vai fazer a queima ou queimada, tem que estar limpo numa faixa de 50 metros. E as pessoas não limpam, estão a fazer a devastagem desta flora, fazem um monte e depois queimam, e onde não fazem a quebra de descontinuidade de combustível. Pois. Vem um bocadinho de venda, aquilo sai fora do seu perímetro e torna-se um incêndio.